mais grave é aquilo que o Governo nos está a exigir em relação agora, o Conselho de Oliveira até poderá ser uma questão diferente, mas é a lei que não tem prática para aplicar até 31 de março que obrigar as pessoas a cortarem as árvores todas a 50 metros das casas. Isto é, e depois fazem outra coisa, o Governo fez uma lei que é gira. Diz que se as câmaras não cumprirem, retira-lhe 20% do décimo nas transferências. Mas mais grave, diz que a Câmara Municipal pode ir, pode executar os trabalhos, pode vender a madeira e pode até mandar a conta ao proprietário. Mas depois diz outra coisa, no caso dos proprietários no pagarem, a Câmara Municipal pode ir ao Fundo de Apoio Municipal buscar o dinheiro para compensar isso. Mas a Câmara Municipal fica a ver o dinheiro, é um empréstimo. Quer dizer, essa não é a nossa obrigação. Já dissemos ao seu secretário de Estado da Administração Local, também numa reunião de cima, dissemos, não, os seus é que arranjem o dinheiro e seja o Governo e o Governo que contraia o empréstimo, que não sejamos nós. Por isso, estou preocupado porque 20% no nosso do décimo é dinheiro, é bastante dinheiro, e eu acho que nós não vemos nenhum de nós que vai conseguir cumprir. Nós estamos a tentar dizer que a lei não é constitucional, porque a lei vem no Orçamento de Estado, e nós também temos um parceiro jurídico, a Associação Nacional de Municípios, que estamos, porque isto não vai ser possível. Quantos quilómetros é que Oliveira do Hospital agora tinha para fazermos até 31 de março? E depois até maio, notificar para ter tudo limpo com as distâncias. E depois tem outra coisa. E há pessoas que não vão deixar entrar as pessoas nos terrenos, também. Imaginem um concelho que não ardeu. O que é que vai acontecer?